JLS. Azul 41, 16, completa aproximação, Torre 1, 1895, com pouso. 1895, boa. 1, vira direita, chame solo, 121, desce 19. Direita, solo, 1219. 511 do transponder, o controle opera no 20, décima 8, o gol no 333. Autorizado 360, São Paulo, decolando a 10, primeira curva direita, Nadal é a vida. Após o CC30 e interceptação, perdeu o 1-1. 511 no transponder, 208, controle, gol no 333. Cotejamento correto, 08, portão, reporte quando final, estacionamento pushback. Pushback, acionamento está pronto, gol no 333, no portão 8. Afirmativo 08, portão, reporte quando pronto para o táxi, o gol no 333. Autorizado o posicionamento, chamará o táxi, gol no 333. Sol, trip 5,62, vai aí. Sim, trip 5,626, via aquilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Ok, via aquilo para o pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador, 5,62, vai aí. 0,950 graus, 0,89. Mike Bravo Oscar, o solo 03, frequência livre. Solo controlado, livre. O India Yankee alinha e mantém cabeceira 17, repassando pronto. Quilo Romeu Lógica, mantenha as condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reporta Parípia. Livre pouso na 10416. Tan 3805, decolar 204, chame controle, 120, décima 8. 208, boa. Estacionamento 01 no portão, TAM 3193, coordenação equipe solo. Essa após o banho da luta, passei da base de casa, que tem que apresentar o feedback para a gente fazer a contagem para 3193. Cruzeiro após 2000 pés, Leda. Após 2000, Leda, 3805. Gol no 924, chama Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 924. Ima Oscar Fox, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Estimativo, está ciente dos corredores visuais, o Lima Oscar Fox? Um minuto, copa, informação em curso, SR. Diante, prossiga. Só eu que tive 5439, pode adiar? Tripe 5489, ali mantém cabeceira 10, divisando, por gentileza. Ali mantém 10, divisando 5489. Azul 4116, o solo 05, livre direita, chame solo 121-19. Direita é só 209, 4196, pode ver. Eu liguei para a Sala S de Salvador e pedi para que ela conseguisse seu plano com Ilhéus e transmitisse para o Centro Recife. Porém, o protocolo, a Sala S, onde você fez o plano, ela transmite para a Sala S de local de origem e diretamente para o centro responsável do seu voo, que no caso aqui é o Sindacta 3, é o Centro Recife. Azul 4116, táxi via Alfa, reporte entre o táxi e Juliette. Via Alfa, reporta da Juliette, 4116. 5595, desça para 2000 pés, tem negar 10 no 9, autorizado ILS, é porta estabilizada. Espera, dono 0. Até 394. Beleza. 10 no 9, autorizado ILS, é porta estabilizada. 2, reportarei estabilizado no ILS. Então, Sierra Bravo, Juliette Delta, o destino, e foi feito em Recife. Fala 333 para o táxi, 9,5 a bordo, 4 horas de autonomia, certo na Galeão. Uno 333, ciente, 196, Galeão, confirme apenas o autonomia. 4 horas. Inicialmente, táxi via... Corrigi, não. Táxi autorizado, pátio 1, no Índia, no ponto de espera, chama 2895, altímetro 1019. Informo que seguirá um aeroporto da TAM, como o número 2, um 320 da TAM, que se encontra agora no Través 03. Autorizado, pátio 1, no Índia. Puta, mano, 333, 489, contato radar, sabe, mantenho 200, saída árvore. 200, saída árvore, 5489. Plano de voo, acionamento a critério do comandante, o Papatango Juliette Alfa Tango. Juliette, o patrão no meio. Afirmativo, mantenha a posição, por gentileza. Romeológica, autorizada, rotatória. Rotatória, Romeológica. Do 2262, chama Recife, 1288, alterna 1260. India Mike Alpha, aguarde Valença, por gentileza. Número 2 para cópia. Já Papa Oscar. Frequência livre para coordenação. Temos o Vitor Mike Quebec logo à sua frente. Número 3, cópia, aguarde por gentileza. Informação em curso, Sierra. Contact está 3193, que é o vigio 67, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando Guarulhos. Meta aproximação, torre 1895, Mocoso. 1895, 1895. Passou em 1, 1895, 08, obrigado, tem uma boa tarde, bom trabalho, 3193. Juliette Alfa Tango Solo. Confirme o número da localidade de destino, por gentileza. Jundiaí, ciente. Só para sua informação, o plano não consta com a gente aqui, tá, ok? Nem com a Salé Salvador. O protocolo correto é... O plano, a sala onde o senhor apresenta o plano, é responsável por transmitir esse plano para o centro Recife, que é o centro de área responsável pelo seu voo, inicialmente, e para a sala S de origem. A sala S Salvador não recebe o seu plano, a gente está entrando em contato com a sala S de Recife para obter os dados do seu plano para conseguir sua autorização. Por isso o motivo da demora. Afirmativo, assim que eu tiver eu chamo para cópia. Lima, Oscar, Foxtrot. Lima, Oscar, 050, voa mais. TAM 3193 na escuta do Sol, Salvador. 0 graus, 08 nós, apenas confirma, está travado. Baixou, travou. Livre pouso, 10, 5595. Victor Indy Yankee, decolados 1-1, nós temos controle, 120, decimal 8. Vai chamar 208, grato. Por gentileza. Yankee. Papatango, Victor Indy Yankee, contato radar, sobe, mantém 100, saída Arbor. Dentro da 100, Arbor, Victor Indy Yankee. Posição 03, já tem coordenação com o TAM para aquele táxi um pouco mais à frente ali no ponto de espera e para que o voo adiante para que o seu ingresso, o azul. Ah, tá bom, muito obrigado pela coordenação. Trip 5489, direto a Arbor. Direto a Arbor, 5489. O azul 41 no meio, tentando o bang da Gol. Assim que as aeronaves forem ingressando na pista para decolagem, está livre via Juliette até o 03. O azul 41 no meio. Obrigado, Anel. Todas as coisas que estão apertadas. Esperar o primeiro gol decolar para a gente poder conseguir entrar o azul 41 no meio. Afirmativo. Já tem um trip aí na curta final e a torre já vai começar a alinhar para decolagem, ok? Obrigado, 41 no meio. Oceano 6326, desça para o 050. 6327, Kilo Romeo. Kilo Romeo, Oscar, autorizado, pouso pistão no 7, o vento 110 graus, 092. Livre pouso no 7, Kilo Romeo. Ok, a mensagem ininteligível, Papa Romeo Lima, Oscar Fox. Romeu Lima, Oscar Fox, a mensagem inteligível, faça um check no equipamento rádio e chame posteriormente, por gentileza. 95595. Cópia. Papa Romeu Lima, Oscar Fox, Salvador, Goiás, Sierra Bravo Golf Oscar, 085, decola da 17, primeira curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra ou liberação do controle Salvador. 5521 no transponder, o controle em 120, décima 8, o Lima Oscar Fox, nível de voo 085. Gente, o TAM 3193, após o Boeing da Gol iniciar a rolagem, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após a rolagem do Gol, alinhar e manter na pista no zero, TAM 3193. Salvador, boa tarde, Urbano 333, ponto esperando no zero. Urbano 336, muito boa tarde, mantenha o ponto zero do 10. Ponto esperando no zero, Urbano 333. Firmando, está restrito 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra, o Papa Romeu Lima, Oscar Foxote. Sumiu para o B, autonomia? Afirmativo, Papa Romeu Lima Oscar Foxtrot, pátio 5, chame a torre 10895 para acionamento e táxi. Solo Salvador, 3595. Agora sim, já no pátio 3, só atento ao sinalizador, 5595 da Trip. 5595, gente. India Mike Alpha, pronto, cópia. India Mike Alpha, Salvador Valença, 060 ao nível Planian, que é 30 milhas de Salvador, 30 milhas, cancela e prossegue visual no 025. Decolado no 7, primeira curva direita, decida sair da El, após da El, direto Valença, 5542 no transponder, o controle em 120, décima 8, India Mike Alpha. Olhe, Salvador é o gol no 394. 394, contato radar, sobre mantenha 360, voa Leda. Voa Leda 360, 394. A sua frente, se é a mesma do seu, você irá manter alinhado em torno de 2 minutos. Gente, está frente, 93. E direto nessa. O 3 a bordo, corrigindo a torre, 10895, 10895 chama para acionamento táxi, India Mike Alpha. Bono 600, pronto, cópia. Bono 600, na escuta para cópia. 10, Senegal 10 no 8, direto Duna, autorizado ELS, reporte estabilizado. Xené 63, 1 no 5 na escuta para cópia. Pronto, para cópia. O Xené 63, 1 no 5, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decola da 1 no 0, primeira curva à direita. Definida a saída da EL. Após a EL, vou direto posição Leda. Após Leda, vou direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 1 no 6, após conforme a roda do plano. Decolado no 0, curva direita, 5532 no transponder, 120 decimal 8 é o controle. Oxenai 63 no 5. 0, alterna 1288. Recife 260, 288, até já 5434. Leda Bridge. Onde interceptar, Zulu 1 no meio até Brava Del Zulu, depois conforme. Transponder ao 5532 e o controle da PN 120, decimal 8, o Oxenai. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento, pushback 04 ao portal 63 no 5 da Oxenai. Obrigado. Então, 3193, o vento 140 graus, 07 nós, autorizado decolagem, pistão no zero. Autorizado em zero, 3193, pistão no zero. Bom, 333, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, bom, 333. Jet 557. Aciona a identificação, desce para 4 mil pés, NH1 no 0 no 8, sem restrições na chegada bomba. 0 1 no 8, 4 mil pés, 1193, decolar 220, sob controle 120, decimal 8, bom domingo. Sente agora com controle 120, decimal 8, obrigado, tem uma excelente tarde, bom trabalho, até mais. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais direto rotatório. Charlie Alfa Tango, prossiga. Alfa Tango, para seguir condições visuais, chame ingressando na CTR. Alfa Tango Salvador, boa tarde, Altan 3193, passando 3 mil pés no perfil da saída da EL na sexta escuta. Altan 3193, contato radar, sobre mantenha 380, saída da EL. Fale, mantenha 380, todos ali, vamos na proa de Bridge, está presente? 3193, mantenha perfil da saída. Sente, mantenha o 3193. Chame a torre 1-8-95 para acionamento, como instruído. Cinco da Oceanel, solo. Zero quatro, portão, coordenação, equipe de solo, reporte para o táxi, 6305 da Oceanel. A alternada é 3325 e 125 UNO, voo na 394. 1333, decolar 223, chame controle, 120, decimal 8. 208, voo na 333, boa tarde. Charlie Alpha Tango, informa o código alocado. Gente, Charlie Alpha Tango, reporta passando fora da barra. Salvador, boa tarde, Altan 3192. Altan 3192, aciona a identificação, 10050, chegada mais. 050, obrigado. Bruno Salvador, boa tarde, agora no 333, Israel. Gol no 333, contato radar, sabe manter o 360, perfil da saída da El. 360 da El, agora no 333. Da PUCA, transição Zipar, pichão 90, primeira curva à esquerda. Acione código 5527, frequência do controle 120-8. Voo 600, nível autorizado 370. Voo 600, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Oceanel 6326, estabilizado. Oceanel 6326, você é o time 0108, reporte baixado, travado. Reportará. Isso é possibilidade ou não? Afirmativo, vou fazer o mesmo aqui, a Salé Salvador também está fazendo o mesmo. Ah, o motivo da Salé Salvador não atender, eu desconheço, eu não sei. O problema é que o centro, a Salé de Recife, que recebeu seu plano, não transmitiu o plano para Salvador. Esse problema, isso é fato. O da Salé Salvador não atendeu o telefone, eu desconheço, até porque eu não trabalho lá, senhor. O Chané 6315 pronto para cópia. O Chané 6315 pronto para ataque, confirma? Confirma a autonomia, Chané 6315. Alterna Galeão. Oceanel 6305, autorizar o táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, na frequência 118-95, QNH 10018. Te mantém um ponto de espera, Lima, Oxfox. Oxané, 1142, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Aru, pistão na 0, primeira curva esquerda, acione código 5550, frequência do controle 120, decimal 8. Ok, autorizado Recife 350, Upper Whisky 58, saída Puca, Aru, fala da 10, frequência esquerda, 5550, controle 120, decimal 8, 902, 6142. Né, 6142, só confirmando, saída Puca, transição Caju, cotejamento correto, reporte pronto, o estacionamento. Puca, Caju, reportará 6142. Guardião 01, chama torre 1, 1895. 1895, guardião 01, grato. Tá ok, o senhor ainda está em contato com ele? Por gentileza, pede para ele retransmitir o plano, por gentileza, retransmitir o plano. Meia 395, mantém ponto para dono 0. 5, Mike Índia Lima. Aciona a identificação, desce para 070, reduza para 2509, é o número 4 na aproximação, chegada a Mari. 4070, Mike Índia Lima é o número 4 na aproximação. Solas 29, livre à direita, chame Sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 6, 3, 2, 6. Windy, Mike Alpha, copiou a torre em Salvador. Reporta estabilizador, localizador. Ok, 2 mil pés, autorizado localizador. Considerar o fluxo de restrição em pelo web 55. Gol no 333, chama Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, no 333. 20 posições, a princípio, mantenha o ponto espera no 0. Coração, mantenha aliado e pronto, cabeceiro no 0. Mike Alpha, Torre Salvador. Acabou de chegar o Celestran, que está passando os dados aqui pra gente, pra gente ter em contato com o Centro Recife. Aguarde. Onde é Mike Alpha na escuta da torre? Gente, autorizada a decolagem do pistão a zero, vento no 30 graus, 08 nós. Oh, boa tarde, Condor. Sou o 076, Coca Idol, distante 4,000 feet, Clean 8108, bom for arrival. Bom for arrival, distante 4,000 feet, Condor, 0%. Oxfox ali, mantém cabeceira, 17, rebotando pronto. Dia Mike Alpha, decolar 231, não chame controle, 120, decimal 8. Aqui, ó. 260.